Lembra-te, Senhor, do nosso clamor. Olha para nosso opróbrio, ó Redentor, órfão sem pai, em meio à dor. A água é por preço, mas buscamos teu amor. Renova, Senhor, nossos dias. Transforma a tristeza em alegria. Coração abatido clama a ti. Converte-nos, Senhor, faz-nos sentir. Cansados seguimos, não temos descanso. Perseguidores nos cercam em desamparo e cansaço. Mas tu, Senhor, permaneces a nos guiar. Teu trono eterno, nossa esperança brilha. Transforma a tristeza em alegria. Coração.